deserto, a voz do Senhor, Moisés ouviu com temor e amor. Contai, meu povo, cada geração, cabeça por cabeça, em união. Rubem, Simeão, Judá, marchar. As tribos se levantam para lutar. Efraim, Manassés, com fé a brilhar. Todos prontos, prontos a guerrear. Ó Senhor, Tu nos chamas, em Teu nome juntos estamos, contados por Ti, uma só voz, caminhando unidos em Teu olhar. Levitas guardam o tabernáculo, a Tua presença, nosso maior vínculo. Cercados de glória no Teu poder, entre as nações vamos Te reconhecer. Ó Senhor, e a sombra vir, nossas vozes elevarão em Ti a existir. Cada nome, cada vida em Tuas mãos, Te louvaremos com corações em canções. Ó Senhor, Tu nos chamas, aliança. Em cada passo encontramos esperança. No deserto, em guerra ou em paz, Teu povo em Ti sempre será capaz.